e felicidade. Um abraço. Muito bem. Amor, prata e ouro. Os dois magos estão lindos. Muito bem. A mim, para Jesus, é paz, carinho e amor. Boa. O que é que gostariam que Jesus desse de presente ao mundo inteiro neste Natal? Paz. Paz. Muita paz. Muito. Amor, carinho. Amor, carinho. Para mim, o Jesus para dar no mundo é paz, carinho e amor. Muito bem. Paz e amor. Muito bem. Muita paz. É muito do que precisamos. Feliz! Boas festas. Feliz Natal com a Rádio Boa Nova. Ho, ho, ho. Feliz Natal.